nós temos um tema aqui que vai ser discutido agora. O doutor Gastão Schaeffer, delegado da Polícia Federal do Paraná, está conosco nos estúdios. Antes, deixa eu só trazer um pouquinho, um release do que nos chegou. A pedofilia está entre as doenças classificadas pela Organização Mundial de Saúde. Entre os transtornos da preferência sexual, pedófilos são pessoas adultas, homens e mulheres, que têm preferências sexuais por crianças, meninas e meninos do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Geralmente pré-púberes, que ainda não atingiram a puberdade, ou no início da puberdade. A pedofilia em si não é um crime, no entanto, o Código Penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso, ato esse de satisfação do desejo ou apetite sexual de uma pessoa praticado por adulto ou criança, um adolescente menor de 14 anos. As perguntas mais frequentes que a gente gostaria de ver respondidas de forma definitiva: qual é o perfil do pedófilo? E eu já começo com essa para o doutor Gastão, que é um dos mais profundos conhecedores desse assunto e um dos mais combativos guerreiros nesta tentativa de diminuir esta violência absurda. Doutor, bom dia, bem-vindo à CBN. Bom dia a todos, bom dia Marcão, prazer estar aqui mais uma vez à CBN, falando sobre esse tema tão difícil, né? Quando a gente fala de pedofilia, a gente tem até dificuldade de falar essa palavra, de tão grotesca que ela é. É difícil para uma pessoa, eu posso dizer, normal, falar essa palavra sem ficar com um pouco de ódio, até de ojeriza, de sentimento de aversão contra isso. E por incrível que pareça, Marcão, a maior parte dos agressores sexuais, eles não têm um perfil de criminoso, vamos dizer assim. Ele não tem um perfil que... de ter outros crimes, além da pedofilia. Não, eles têm um histórico, em geral, muito pequeno de alcoolismo, por exemplo. O alcoolismo entre os pedófilos masculinos é muito menor do que entre os outros. E também a conduta desse tipo de gente é geralmente uma conduta discreta, uma conduta muito mais sociável do que as pessoas... do que o resto da população. Doutor, tem dois casos que se tornaram emblemáticos no cenário nacional. Um deles é de um homem que ocupou um posto ao lado da presidente Dilma Rousseff, Gajewski. Uhum. E agora, recentemente, há menos de uma semana, nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu a repercussão de uma notícia de uma situação semelhante. Homens que estão no poder, geralmente usam desse poder para tentar se favorecerem desse tipo de situação, aflorando mais o lado pedófilo dele? Por incrível que pareça, o caso como do ex-assessor da ministra Gleisi, né? Gajewski, que era assessor dela, né? Ele não era ligado diretamente à presidência, né? Mas era ligado à senadora, né? Ele, por incrível que pareça, ele não é a maioria dos casos. Ele deu um caso como esse aqui, de um homem atacando meninas... embora seja o estereótipo do pedófilo, né? Ele não é a maior parte dos casos. Ele é a imensa maioria. Ele é uma minoria muito grande. Sim, existe isso do poder, né? O poder seduz. Já tem uma frase muito célebre, que é assim: se você quer conhecer um homem, dê-lhe poder. O poder, ele transforma as pessoas. Na verdade, ele não transforma as pessoas, ele revela as pessoas. Então, um prefeito de uma cidade pequena, ele tem um poder muito grande sobre a população. E no caso desse prefeito aqui, desse ex-prefeito, perdão, ele se utilizava do poder para angariar crianças. Porque, no caso dele, parece que o transtorno não era exatamente a pedofilia, mas o satirismo. Ele tinha uma compulsão por sexo muito grande e queria fazer sexo com vários tipos, faixas etárias, né? Daí ele procurava crianças que, eu acho que variavam, geralmente, perto de 14, 15, 16 anos. Eu nem me aprofundei nesse assunto, porque eu acho repulsivo isso. É repulsivo, é horrível, mas quando você é policial, você tem que se aprofundar sobre esse tema. Infelizmente, a gente tem que meter a mão nesse vespeiro e tirar esse tipo de gente da população. Pelo conceito psicológico, até foge um pouco, porque, como você bem disse, são crianças na fase pré-púbre, que ainda não tem os pelos pubianos, né? Uhum. Aquela que não tem a formação genética completa, sexual. Sexual completa ainda. Esse seria do caso do pedófilo no conceito psicológico. É considerado uma doença, doutor? Sim, é considerado uma doença, é considerado um desvio mental do indivíduo. E, geralmente, ou muitas vezes, quando a pessoa tem um tipo de conduta, ele não consegue, por si só, se abster desse tipo de conduta execrável. Ele tem a vida inteira voltada para isso. Então, por isso que a gente prende tantas pessoas com atividades ligadas às crianças. Principalmente meninos, hein? Principalmente meninos. Como professor de canto, eu já aprendi. Chefe de escoteiros, pastores, padres, que ficam com uma espécie de desculpa perfeita para se aproximar das crianças. Então ninguém desconfia de um chefe escoteiro que vai ter contato com meninos o tempo todo. Uhum. Doutor, eu tenho o senhor tocou nesse assunto e me veio à mente aqui uma situação que nos preocupa. No mundo de hoje, o pai está ocupado, a mãe está ocupada, não existe parentes próximos, porque as pessoas geralmente elas buscam o seu conforto longe da família, onde a condição de vida lhe oferece uma melhor oportunidade. E nesse meio encaixam-se essas pessoas. O garoto tem que ser colocado em uma escola, aí depois do período escolar se procura uma atividade extracurricular, e é aí que esses indivíduos se aproveitam. Estou certo em pensar dessa forma? Tá certo. Marcão, eu só queria pedir uma coisa. Me chame de Gastão. O título do doutor até enobrece, né? Eu tenho um orgulho de ser delegado da Polícia Federal, mas eu prefiro que me chame de Gastão, Marcão. Sim, existe uma técnica chamada de grooming, que os pedófilos se utilizam para se aproximar das crianças. Ou seja, começa fazendo uma amizade com a criança, começa oferecendo um doce, uma bala, um brinquedo. Por isso que a maior parte das vítimas são meninos de baixa renda, que fica muito mais fácil seduzir com uma bicicleta, com um passeio no parque. Se aproxima. Tenta se mostrar como amigo da vítima. E depois oferece bebida, oferece, por exemplo, material pornográfico, e utiliza isso deixando a criança como refém. Falando, poxa, se você for me denunciar para os teus pais, eu vou falar que você tomou vodka aqui em casa. Eu vou falar que você viu revistinha pornô para os teus amigos. E com isso, ele consegue manter a criança, que é ingênua, refém dessa situação. Delegado, nós sabemos que a informação ainda é a melhor ferramenta. Gastão, ele quer que chame de Gastão, tá bom. Gastão. Obrigado, Marcão. Gastão. Gastão. Gastão, essa informação que nós obtemos aqui nesta conversa nos prepara para vermos um universo que acreditamos estar longe de nós. Nós vemos isso com um caso que pode acontecer lá em São Paulo, com um caso que pode acontecer no interior do Paraná, mas nós não vemos o perigo que está na porta da nossa casa muitas vezes. Qual é o primeiro sintoma que eu, como pai, devo perceber que meu filho está para se tornar um alvo ou se tornou um alvo de um indivíduo que tenha essa deformidade no comportamento? É assim que eu posso definir? Sim. Não é só uma pessoa mal intencionada, é uma pessoa que tem a vida inteira voltada para esse tipo de conduta abominável. Não é uma coisa que o cidadão, por exemplo, eu bebeu um pouco e quis fazer uma besteira enorme. Não, é uma pessoa que pensa, planeja seus atos para fazer isso. E uma vez que a criança é agredida, é atacada, ela vai ficar com essa imagem pelo resto da vida. Olha só, são vários sintomas que a criança apresenta. Por exemplo, alteração de conduta súbita. Por exemplo, ela é mais alegre, ficou arredio. Ela começa a mostrar um certo sentimento arredio a um certo tipo de pessoas. Por exemplo, não gosta de um chefe escoteiro, por exemplo. Não que todos os chefes escoteiros, ou que a maioria dos chefes escoteiros sejam pedófilos, mas que existem pedófilos entre esse tipo de classe. Entre todas as classes, só que principalmente nas classes voltadas para o contato de criança. Médico, por exemplo, o que mais tem caso de pedofilias é o médico pediatra. Pediatra. Tá. Então, por exemplo, a criança começa a ficar mais arredia. Embora seja normal da transição para a adolescência, essa alteração de comportamento, é uma coisa assim um pouco mais notável, tá? A criança tem crises de choro, lesões nos órgãos genitais, um traço evidente, menina grávida, por exemplo, gestos inapropriados, por exemplo, não é normal que uma criança de 5, 7 anos fique apalpando um pênis de um adulto, então, às vezes a criança que é abusada acha que aquilo é normal e começa a ter esse tipo de atitude. Até porque a forma como ela conhece isso, dá-se de uma forma como se aquilo fosse um processo natural. Isso. Já teve um caso que eu fiquei sabendo que era o seguinte, a mãe descobriu que o pai abusava da sua filha biológica quando ela apertou o interfone, estavam demorando, e daí a criança atendeu e falou assim, mãe, eu estou demorando porque fui chupar um pirulito. A mãe descobriu nesse momento. É uma coisa gritante, estarrecedora, foi isso mesmo. A minha próxima pergunta está relacionada a isso. O abuso sexual, e essa é uma informação que, se for confirmada pelo senhor, meu caro Gastão, vai deixar a população ainda mais estarrecida. Pois não. O número maior de violência contra uma criança acontece a partir do primeiro ciclo de relação. Uhum. Tá certo? Pai, tio... Ah, sim, isso. 74% dos casos de condenação nos Estados Unidos, a criança abusada tinha um certo vínculo com o agressor. Ou, melhor dizendo, o agressor tinha um certo vínculo com a família, tá? Era um amigo próximo, um tio, um pai, avô, irmão, vizinho, uma pessoa próxima da casa. 74%. 74%. Muito grande, porque geralmente o agressor é uma pessoa que a gente nunca desconfia, a gente nem pensa pela cabeça. Até pelo carinho, pela relação de amizade, você acha que aquilo lá seria normal. Uma valorização desta pessoa em relação à criança, é isso que choca, é isso que preocupa. Isso é outro traço do pedófilo, ele tem uma admiração muito grande pelas crianças, ele tem um carinho muito grande, só que é exagerado isso daí, é uma coisa que salta os olhos. Só que, como é uma coisa tão aberrante, a gente não chega a pensar que aquilo ali é um traço de um agressor sexual. Até porque a maioria desses pedófilos são pessoas acima de qualquer suspeita, né? Sim. Por exemplo, um que foi preso, um funcionário da justiça de um... Bom, Paranaguá, né? Falei um porto do Paraná, para não dizer a cidade, mas só tem um porto, né? Então, fica fazendo... uma casa. Fica Paranaguá. Era uma pessoa que tinha uma conduta exemplar, tá? Tinha uma conduta exemplar, eu jamais imaginava que aquele cara fosse ser um agressor. E como que se investiga isso? Nós temos conhecimento que agora a internet é uma forma muito mais ampla de pedofilia, porque nós conseguimos imaginar a dissipação de uma imagem em questão de segundos para um universo de milhões digamos assim, aficionados por esse tipo de comportamento. Como que a polícia trabalha para combater esse tipo de situação? É assim, uma vez que a gente pega o fio da meada, a gente vai desenrolando. Então, a gente prendeu o computador de um pedófilo, a gente vai ver da onde que saíram essas imagens, tá? Eles têm grupos de relacionamentos e usando sites. Por exemplo, o Orkut ainda é usado para isso. Pela forma das comunidades que tem lá, ainda é usado para isso, tá? Então, a gente descobre um e depois pode ver as ligações do computador dessa pessoa para outros, né? Uma vez que a imagem é divulgada, ela nunca mais vai sair de circulação. A gente tem casos de pedófilos que compartilhavam imagens com mais de 700 mil imagens. É um número absurdo. São vários HDs externos repletos de imagem de crianças em cenas de sexo. E qual é o prazer que sente um indivíduo desse? Dá para se ter uma ideia nos estudos feitos para se investigar esse tipo de comportamento? Com certeza se imagina ou se chega próximo a compreender, porque você, a partir do momento que começa a investigar um crime, você busca as consequências disso, as formas como ele é praticado. Sim, é chocante isso. A pessoa sente realmente prazer por isso. Tem o tipo não exclusivo de pedófilo, que é a minoria, que sente atração tanto por crianças como por adultos. Mas a maioria é do tipo exclusivo. Só sente atração sexual por crianças. Tem até algum grupo, até mais de um, que tem teses desenvolvidas para que seja diminuída a idade de consentimento para a relação, dizendo que a pedofilia seria uma coisa natural do ser humano. Eu acho isso abominável. Terrível. Mas é, tem gente que só tem prazer sexual para isso. É uma doença. É mais que isso. Tá. E qual é o tratamento para isso? Olha, como é uma coisa inata da pessoa, tem gente que defende a castração química. Ou seja, a cada 3 meses teria que ser feita uma injeção de uma substância nos testículos. Né? Eu digo do homem porque 99% dos casos de abusos sexuais, ou até mais, são feitas por homens. 99% das condenações nos Estados Unidos, onde é que tem umas pesquisas mais sérias e mais completas, dizem que 99% são feitas por homens. Então teria que ser feita essa injeção. O problema dela é que ela tem que ser refeita a cada 3 meses. Esse é o problema. Então uma outra saída seria, que eu acho completamente viável, o que poderia acabar com o problema, é que a castração física. Porque um indivíduo desse tipo, ele vai continuar fazendo. E uma vez que pare essas injeções nos testículos, que pare a castração química, ele volta a ter os mesmos desejos. Ele volta a ter aquela tendência mais forte do que ele de atacar crianças. E é confirmado a teoria de que a partir do momento em que as coisas se tornem uma rotina, o pedófilo ele busca ousar mais no seu... Sim. No seu comportamento? Sim, sim. Ele sente aquele prazer pelo perigo até. Então é comum ele estar abusando da criança, por exemplo, no banco traseiro do carro dos pais. Como eu já disse, boa parte, a imensa maioria, tem contato com a família, né? Certo. Então seria comum esse amigo estar com a criança passando a mão no pênis ou coisa parecida com os pais na frente, porque desenvolve aquela tendência a sentir prazer pelo perigo. Quanto mais arriscado, mais prazeroso. Isso. Doutor, e o cidadão comum que pouco conhece sobre o assunto, como que ele pode ajudar a polícia e a própria família? Porque quando a gente fala de pedofilia, a gente não exclui ninguém nisso. Uhum. A gente tem alguém sempre que está nessa faixa etária e pode se tornar um alvo. Como o senhor disse, não existe classe social, não existe nenhum tipo que se exclui disso. Como que a gente identifica, previne, como que a gente se protege? Olha, não existe assim um traço específico do pedófilo, tá? Existem algumas características que levam a crer. Geralmente o pedófilo, ele tem poucos amigos na faixa etária dele ou somente um. Aquele do tipo exclusivo, né? Aquele que só sente atração por crianças. Ele geralmente tem uma vida muito mais discreta, muito mais regrada que a maior parte das pessoas. Como eu já disse, o nível da alcoolemia entre os pedófilos é muito menor do que a média da população, que é de 5%. Entre os pedófilos é perto de 1%, por aí. Ele tem aquela admiração exagerada por crianças. Ele tem uma atividade que leva a ter contato com crianças. Geralmente tem um quarto decorado com motivos infantis. Eu quero explicar também que isso não é exclusivo. Pedófilo. Isso não é só porque alguém tem brinquedos no quarto que vai ser um pedófilo. Isso é um traço, uma característica que leva a pessoa a ter que abrir o olho. Mas que não vai dizer que não vai provar nada contra ele. Ele tem esse prazer exagerado, tem uma característica de admirar as crianças, busca ter contato, geralmente não tem filhos, geralmente... Quando é casado, o casamento é baseado na amizade. Ele chega a não ter relações sexuais com a esposa, tá? Caramba. Então, é uma pessoa que pode estar em qualquer lugar e a gente não desconfia nunca. Delegado, nós sabemos que a maioria dessas investigações correm em segredo de justiça. Sempre. O objetivo disso, e muitas pessoas não entendem, é proteger exatamente as vítimas, né? Para a exposição delas, isso se tornaria um crime ainda tão ou mais violento do que o que elas sofreram. Confere? Sim, e proteger também não só as vítimas, mas proteger até o investigado. Porque às vezes a gente desconfia de uma pessoa e a outra. Teve uma investigação que eu fiz, foi em Paranaguá, que a pessoa da casa... Alvo da investigação... O alvo da investigação, ele compartilhava sinal da internet. Então, ele vendia a senha dele, do Wi-Fi, para outras pessoas de casas próximas. Então, enquanto tudo indicava que saía daquele cara ali, não era. Era um vizinho que usava a senha dele. Dava R$30 por mês e usava a internet também. Quase então, que ele vai para a cadeia. Não, ele não ia, porque a gente chega no lugar, abre o computador e Sim. vê que não, se não tem imagem, não vai preso. Certo. Mas daí a gente descobriu, então a gente faz sempre essa investigação com busca sem uniforme, sem com viatura descaracterizada. Então a gente chega na casa, ninguém sabe que a polícia está chegando ali, né? Certo. Então a gente visa proteger o investigado, que uma vez que surgem boatos desse tipo, que começam a ser disseminados, a vida da pessoa está fadada ao insucesso. Olha, eu conversei aqui, teria muito mais para conversar, o assunto é longo, é polêmico, é controverso, mas a gente precisa seguir com a programação. Gastão Schaeffer, delegado da Polícia Federal do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, nesse momento, nessa conversa bastante informativa, que eu creio que quem nos acompanhou colheu algumas informações e conhecimentos que podem auxiliar na vida. Lhe desejo sorte e gostaria de contar sempre com sua visita aqui na CBN para tratar desses e outros assuntos relacionados à Polícia Federal. Muito obrigado, Marcão. Você pode saber mais também que eu escrevo sobre o assunto na minha fanpage no Facebook, que é Delegado Federal Gastão. Só você colocar no Facebook o que você acha. E eu sempre escrevo sobre diversos temas, inclusive sobre pedofilia. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, ouvintes da CBN. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Esta é a CBN, são 10 horas e 46 minutos.